Quanto à presidente da casa, vereadora Sirlei, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Inicio a minha fala no dia de hoje falando a respeito do programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável, que foi lançado no dia de hoje, aqui em Taquara, no Centro Educacional Índio-Brasileiro César, antigo Cine Viena. Preocupada também com a parcela da população com mais de 60 anos, inscritos ou não em seus programas sociais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara lançou no dia de hoje esse programa que visa o envelhecimento ativo e saudável dos nossos idosos. Taquara é o primeiro município do Rio Grande do Sul que recebeu esse projeto. E aqui não poderia deixar de falar e parabenizar o Executivo Municipal, em especial a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do secretário Anildo Araújo e toda a sua equipe que trabalharam incansavelmente para que Taquara fosse a pioneira no estado do Rio Grande do Sul. Sem deixar aqui de falar também do nosso deputado Santini, que teve uma luta importante para que esse projeto viesse para a nossa cidade de Taquara. O lançamento desse projeto teve a presença honrosa do secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, senhor Antônio Costa. Criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o programa tem como objetivo potencializar as habilidades necessárias da pessoa idosa para o envelhecimento ativo e saudável, respeitando as peculiaridades do município e as singularidades das pessoas com igual ou superior a 60 anos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara, Anildo Araújo, num primeiro momento foi montada uma sala de informática junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, onde serão ministradas aulas de informática para as pessoas da terceira idade. A secretaria responsável pretende ainda firmar com parcerias com outras entidades do município e oferecer aos nossos idosos, cadastrados ou não nos programas sociais da secretaria, oficina dos mais variados temas, música, teatro, cursos voltados à educação, entre outros. Valorizar, cuidar e proteger os nossos idosos é mais uma política pública defendida a partir de agora pela nossa administração municipal para todos aqueles idosos que desejam participar, independente da classe social. Quero também, senhora presidente, falar a respeito de um assunto que mais uma vez nos aborrece, que é o início da greve na maioria das escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Taquara sofrerá também, pois temos aqui escolas estaduais. É lamentável que, mais uma vez, nossos professores tenham que parar de trabalhar para tentar chamar a atenção do governo do estado do Rio Grande do Sul na tentativa de sensibilizar para que alguma medida seja tomada a respeito do salário dos nossos professores. Piso, reposição salarial, qualidade na educação, valorização profissional, plano de carreira, previdência e por aí vai. Amargam 4 anos sem reajuste e 38 meses de salário parcelados. Sai governo, entra governo e a situação continua. Como que nossos professores vão sobreviver dessa forma? Não tem como. Tem mais é que parar mesmo. E os alunos, outra vez, sabe-se lá quando, retornam para as aulas e conseguem encerrar os seus anos letivos. Que o governo do estado encontre a solução prometida em campanha eleitoral e resolva logo esse problema. Ele mesmo dizia que o problema não era falta de dinheiro, era má administração. Então, está mais do que na hora de mostrar a que veio. Repúdio ao governo do estado do Rio Grande do Sul e a favor, infelizmente, de todos aqueles que precisam fazer greve e paralisação na tentativa de que alguma coisa, pelo menos, seja resolvida. Lamentável. Encerro com o meu pronunciamento com alegria, de que os nossos professores da rede municipal de ensino e todos os demais funcionários do município estão todos os meses com os seus salários rigorosamente em dia. E com muita tristeza, mais uma vez, os professores estaduais estão nessa luta sem saber quando e como será o seu final. Parabéns, sim, à nossa administração municipal, que prometeu priorizar os salários em dia e, desde então, sempre cumpriu. Antes de encerrar, senhora presidente, quero ser breve, mas não poderia deixar de parabenizar aqui as voluntárias de Natal, que durante todo o ano utilizam materiais recicláveis na confecção de arranjos natalinos, onde, com parceria com a prefeitura e diversas empresas, e mais uma vez, essas mulheres guerreiras deixaram a nossa cidade com um colorido de luzes que está encantando a todos que por ali passam. Parabéns a todas essas mulheres voluntárias do Natal por tamanha criatividade e vontade de fazer com que a nossa Taquara esteja a cada ano que passa mais linda. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.